Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut, música exótica e muito mais, todas as semanas na clareira da floresta com os druidas reunidos. E esta semana estamos a recuperar o registro da Who Sell Out, o terceiro disco dos da Who, lançado em 1967, aliás em dezembro de 1967, e de certa forma resumia esse ano essencial na música popular, um ano que mudou para sempre a história da música popular, da contracultura à geração do amor, quando tudo se juntou e se transformou num fenómeno à escala global. E a pop, feita não só pelas bandas britânicas, mas também pelas bandas dos Estados Unidos, se transformou também ela. A pop e o rock se transformaram também em fenómenos globais, e o rock se cimentou como o género mais importante da música da época. The Who Sell Out está hoje também em destaque na Floresta Encantada, porque acaba de sair uma edição especial Super Deluxe Edition a celebrar então este registro de 1967 e que resume na perfeição o que foi esse ano para a música popular. Muita música nesta Super Deluxe Edition de The Who Sell Out. São 5 discos com o álbum nas suas versões mono e estéreo. E hoje na Floresta Encantada vamos ouvir a versão mono. Também uma série de temas bónus, como os singles que os The Who foram editando nesse período, 66, 67 e 68, mas que ficaram de fora de The Who Sell Out. Esta coletânea especial também inclui as músicas gravadas a seguir The Who Sell Out, antes da banda prosseguir para o trabalho de Tommy, a ópera rock concebida por Pete Townshend, seria o disco seguinte dos The Who. Tudo isso para irmos descobrindo aqui na Floresta Encantada desta semana. Começámos com Armenia City in the Sky e vamos seguir com outra faixa deste registro dos The Who, antes de irmos aos momentos especiais da coletânea, como por exemplo Marianne and the Shaky Hand. Pelo meio fica um anúncio de rádio, já que também The Who Sell Out era uma piada relativamente ao momento que os The Who viviam. Era uma banda já muito conhecida e na época fazia anúncios, precisamente anúncios de rádio, jingles de rádio a anunciar produtos. Eles não só davam a voz, mas também tocavam esses jingles. Pegando nessa ideia e fazendo aqui também uma piada sobre a sociedade de consumo, acabou por ser esse o título deste álbum, o terceiro dos The Who, em dezembro de 1967, The Who Sell Out. Por isso mesmo, seguimos com Marianne and the Shaky Hand e depois pelo meio um anúncio de rádio. Cindy, that I suddenly see Mary Ann with the shaky hand, what they've done to a man, the shaky hand. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Guys come from every city just to shake their shaky hands. Linda can't cook, she needs books. Cindy can't sew, but I'd rather know. Mary Ann with the shaky hand, what they've done to a man, no shame. This is Keith Moon of The Who here. Two new Great Shake Shake mix scenes. Great Shakes Milk Chocolate and Great Shakes Cherry Vanilla flavors. Both turn milk into a rich, thick shake. So thick, it stands up to a straw. Great Shakes! Great! great shakes, great shakes. It's so creamy, thick and dreamy. Any place can be a soda fountain now with great shakes, yeah, great shakes. So if you want your own soda fountain now, go to the store and get great shakes. Go to the store and get. Estão com a Floresta Encantada esta semana, no ano do Verão do Amor, em 1967, com um disco que, de certa forma, resumia tudo aquilo que acontecera durante esse último ano em termos de som da pop e do rock da época. A lembrar, por exemplo, que foi o ano em que saiu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, também o álbum de estreia dos Doors, o álbum de estreia dos Pink Floyd, a estreia de Jimi Hendrix, o álbum de estreia também dos Velvet Underground, enfim, um ano muito marcante para a história da música popular, a união também da música de vanguarda com a música mais popular, e os The Who tentam, de certa forma, sintetizar tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que escutaram durante esse último ano neste trabalho The Who Sell Out. Estivemos primeiro com Marianne and the Shaky Hand, pelo meio um anúncio para a rádio, com a voz de Keith Moon, o baterista dos da U, a vender batidos da Great Shakes, e escutámos o Kit Moon, o próprio a explicar que sabores é que existiam. E terminámos esta sequência com Odorono, outra das faixas do registro da Who Sell Out, mas escutámos a demo de Pete Townsend, já que também na edição especial deste registro de 1967 dos da U vem também um disco só com as demos do guitarrista dos da U, guitarrista e compositor compositor Pete Townshend, e escutámos precisamente o tema Odorono. Ainda sobre os anúncios, os da Who, pegando nessa piada de já fazerem anúncios para estações de rádio, eles próprios inventaram anúncios, ou seja, anúncios falsos, e colocaram aqui entre as músicas, numa produção muito cuidada, neste registro da Who Sellout. Vamos por isso escutar um desses anúncios falsos, criados de propósito para este álbum dos da Who, e depois seguimos com a faixa Tattoo. São os da Who em 1967, no terceiro disco da carreira, da Who Sellout. Wonderful Radio London. Whoopee. Me and my brother were talking to each other about what makes a man a man. Was it brain or brawn, or the month you were born? He just couldn't understand. I opened it like an appearance. He said that only women will know men. So me and my brother borrowed money from mother. We knew what we had to do. We went downstairs past the barber and gymnasium and got our arms tattooed. Cause his tattoo was of a lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude. Welcome to my life, tattoo. We've a long time together, me and you. I expect I'll regret you, but the skin problem I won't get you. Oh yeah. of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. A surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eye. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal, my on clearer days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna need that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. Dois momentos retirados do alinhamento original do álbum The Who, Sell Out, de 1967, mas nas suas versões mono. Os temas que estamos a ouvir hoje são precisamente na versão mono deste trabalho dos The Who. Primeiro estivemos com o tema Tattoo e, entretanto, I Can See Four Miles, um momento mais rockeiro neste disco da banda britânica, que passou por inúmeras fases durante a sua carreira. Aqui estamos ainda num momento inicial dos The Who, da popularidade no seio da cultura mod e depois o avanço para o meio da contracultura da época e a banda a posicionar-se entre as bandas mais importantes da época, a par dos Beatles, por exemplo, ou dos Kinks. E seguimos em frente, agora recuperando alguns dos singles que a banda lançou na época, singles que ficaram de fora do alinhamento original de The Who, Sell Out, mas que fazem um retrato perfeito do que era a banda na época. Para além de um álbum pensado do início ao fim e até com algum conceito sobre a sociedade de consumo, logo pela capa em que surgem Pete Townshend e Roger Daltrey com produtos gigantes consumíveis, o Pete Townshend com desodorizante e Roger Daltrey com uma lata gigante de feijões da Heinz Beans, mas os singles são importantes para percebermos o estado da banda na época. Por isso mesmo, arrancamos já com o tema Pictures of Lily, saiu como single a 22 de abril de 1967, e vamos também passar o lado B deste single dos The Who, a faixa Doctor Doctor. Primeiro então Pictures of Lily e depois Doctor Doctor, o single dos The Who lançado em abril de 1967.

you'll say you'll take the dog out, then you sneak out into me. Floresta Encantada, hoje com um programa todo ele dedicado aos da Who e ao registro da Who Sellout de 1967, mas com espaço para viajarmos por outras músicas, temas que surgem agora na edição super especial de da Who Sellout. Para além dos vários discos e de muitos extras, traz também alguns colecionáveis, como por exemplo réplicas de pósteres de concertos, também um livro, um booklet com 80 páginas, com comentários não só de Pete Townsend, mas também com designers do registro, e também o radialista Pete Drummond, entre outros. Muita coisa para descobrir nesta super edição dos The Who, mas estivemos há instantes com três singles, e começámos logo com o single Lado A e Lado B, lançado em 1967, em abril de 1967, Pictures of Lily, lado A, e Doctor Doctor no lado B. Pictures of Lily tem alguma importância porque na altura Pete Townsend escreveu a música na imprensa como power pop, uma música de power pop, um termo que nunca tinha sido usado até então, e desde o momento em que Pete Townsend encontra um adjetivo para descrever Pictures of Lily, power pop começa a surgir cada vez mais na imprensa britânica para descrever a música. Estivemos também com Someone's Coming, lado B do single Magic Buzz, lançado em 1968, apenas nos Estados Unidos. O lado A então com Magic Buzz, e é precisamente essa música que vamos ouvir agora, Magic Buzz, antes de seguirmos para uma série de temas compostos logo depois da edição de The Who Sellout, e que funcionam como uma espécie de caminho até chegarmos a Tommy. Canções que os da Who estavam a trabalhar, ficaram guardadas no arquivo dos da Who, foram saindo aqui e ali em coletâneas, mas que estão agora nesta edição especial para percebermos também o rumo dos da Who. Deixaram algumas músicas de fora para se dedicarem por completo à ópera rock Tommy, que seria então o quarto álbum da banda britânica. Seguimos então com Magic Buzz. Este é o lado A do single de 1968, Magic Buzz e Someone's Coming. I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, I want every day. Just to drive to my baby. From 10, 6 months each day. Someone is special. checking my money for me. The money I earn I never see. In all things I do he interferes. All I know is trouble as soon as he appears. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. When I drink my potion, my character changes. My whole mind and body rearranges. A strange transformation takes place in me. Instead of myself, everybody can see. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. Sure, it's still me. I've got to the stage, I can't tell which I'll be. The lovable fella who'll buy you a drink. Then when he's drunk, he is a change in a wink into Hyde. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. A Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado aos The Who. Estivemos com Dr. Jekyll and Mr. Hyde, single lançado em 1968 pelos The Who, um tema escrito por John Entwistle e uma música sobre Keith Moon, na verdade uma música sobre os problemas com a bebida, com o álcool, por parte do baterista Keith Moon, e que a banda considerava que de facto Keith Moon poderia ser um Dr. Jekyll e também um Mr. Hyde. Na verdade também não é a última música escrita sobre Keith Moon, há outras no percurso dos The Who. Keith Moon, esse baterista animalesco que infelizmente nos deixou cedo demais. Estivemos com outras músicas dos The Who lá atrás, primeiro com Magic Bus e também pelo meio Faith in Something Bigger, tema já de 1968, gravações de 68, algumas delas chegaram a ser como single, mas que fazem aqui a ponte entre The Who Sell Out e o álbum Tommy, aquele que seria o quarto álbum dos The Who, um álbum completamente diferente de todos os trabalhos até então. Seria uma ópera rock, um disco conceptual, e estas músicas que estamos hoje a ouvir surgem todas na edição super especial de The Who Sell Out, que vale a pena ouvir, não só porque tem temas brilhantes, mas também pelo fator de arqueologia, já que podemos aqui ter um retrato gigante sobre este período em concreto no percurso dos The Who. Vamos seguir com mais um tema desta fase das gravações de 1968, aliás o quarto CD da edição especial de Sell Alto. Vamos escutar agora a faixa Dogs. The first time we met, you were a kennel maid. You gave me a tip, I got me full cast pay. You were holding the greyhound in trap number one. Your white coat was shining in the afternoon sun. Now we're both together, we're never gonna break apart, no, no, 'cause we're a happy couple, you and me, with a greyhound at either knee. All that tension is the way them come here with flash, young man. And what dog's that? Well, it's a Duke's dog, isn't it? Bigger than fear. Where's me wage packet? Hurried. I'll put 25 nicker, please, on yellow printer. Oh, I hope the wife didn't find out. Yes, it's short of wheel, isn't it? Yes, I know, it's a good dog. I saw it run at White City just last week. Broke the record. Yellow printer, nice dog. It's lovely form, lovely buttocks. Hi, this is Roger Daltrey of The Who, and we use Sun equipment. We think it's the best. Hi, this is John Emerson of The Who, and we use Sun gear exclusively. This is Pete Townsend of The Who. We're using Sun equipment now, and we're finding it pretty hard to break. Hi, this is Keith of The Who. Sun equipment, throw it at fate! Sun guitar amplifiers and public address systems used by some of the most prominent musicians in the world. The Who, The Jimi Hendrix Experience, Buffalo Springfield, Blues Magoos, and hundreds more. Sun guitar amplifiers and public address systems featuring J.B. Lansing speakers and enough undistorted power to reach any audience. For more information, see your local Sun dealer today. Floresta Encantada esta semana com os The Who e primeiro com uma faixa gravada em 1968, Dogs. Entretanto recuperamos um dos anúncios antigos de rádio que os The Who fizeram para a rádio. Eles tocavam e também falavam, escutámos os quatro elementos dos The Who: Pete Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle e também Keith Moon a venderem os equipamentos musicais Sun, e como diz o anunciante, equipamentos que eram usados pelas bandas mais incríveis da época, os The Who ou The Jimi Hendrix Experience. Entretanto, colámos esse anúncio de rádio com a faixa Relax, aqui o regresso a The Who Sell Out, o álbum de 1967. Estamos a fechar o programa desta semana, todo ele dedicado à edição super especial de The Who Sell Out, o álbum de 1967, mas a edição especial conta com o disco na sua versão mono, na sua versão estéreo, uma série de outtakes discos, gravações não usadas, temas gravados no período de 1968 a caminho do álbum Tommy, mas que não foram usadas nesse registro, que sairia em 1969, e também alguns anúncios de rádio, velhinhos anúncios de rádio, jingles assinados pelos The Who. Para o final fica a faixa Sunrise, é também um dos temas de The Who, Céu Alto, a fechar o programa desta semana. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.